Eu cumprimento o presidente da casa, vereador Guido Mário, colegas vereadoras, vereadoras, vereadores, e a todas aquelas pessoas que nos acompanham pelos mais diversos meios de comunicação. Quero dizer da minha ausência na última semana nessa tribuna, na sessão. Todos nós somos sabedores, melhor que ninguém, né, do momento tenso e crítico que estamos vivendo. E eu, na semana anterior, há uns dias antes, tive contato com uma pessoa que positivou, e por precaução, tanto para mim, como para meus colegas vereadores, a todos os funcionários aqui da casa, e por não estar me sentindo bem, a doutora optou que eu ficasse em casa, e assim eu fiz. Eu acho que nós devemos não só pensar em nós, mas pensar naqueles que estão ao nosso redor. Quero também parabenizar a mesa diretora, no vereador Guido, vereador Telmo, vereadora Sandra, pela iniciativa de, a partir da próxima semana, começarem a realizar as sessões virtuais. Eu só pediria que a vereadora Carmen colocasse a máscara, tá, vereadora? Eu gostaria que a senhora colocasse a máscara. Mas a senhora tome e daí recoloque a máscara, tá bom? Só isso. A regra é para todos, só isso. Gostaria do meu tempo disponível. Como eu estava falando, eu quero cumprimentar a mesa diretora, na pessoa do Guido, na Thelma e da Sandra, que tiveram a sensibilidade de, na próxima semana, a partir da próxima semana, começar a nós ter sessões virtuais. Quero dizer, presidente, que eu concordo com essa iniciativa, porque nós estamos vendo o que está acontecendo. Ontem nós éramos bandeira amarela, por detalhes nós não fomos para a vermelha e acabamos ficando na bandeira laranja. A sua iniciativa, ela não é para proteger apenas nós, vereadores. Ela é para proteger funcionários desta casa. Não somos só os vereadores que estão aqui. Aqui dentro tem uma equipe que trabalha. E há pouco me chamou a atenção, quando eu fui ali atrás, nós já tivemos vereadores que tiveram confirmado e uma funcionária em desespero na cozinha. Então, nós temos que pensar num conjunto. Continuamos nos cuidando, continuamos fazendo a nossa parte. Um dia uma pessoa me disse, vereadora, Câmara, agora o assunto é só coronavírus. Gente, mas é o assunto que é de preocupação de todos nós. É uma situação que, assim como pode eu pegar e não ter nada, um familiar meu pode pegar e ir para a UTI e, quem sabe, nem voltar mais. E nós temos que ter essa consciência desse problema e do problema que é sério. Quero cumprimentar todos os funcionários da Secretaria da Saúde hoje. Médicos, enfermeiros, aquela pessoa que faz o cartão SUS, aquela pessoa que entrega o medicamento. Eles são os legítimos heróis que estão à frente. Estão correndo risco 24 horas por dia de se contaminarem. Então, assim, ó, nós temos que orar por esses funcionários que são na linha de frente para que Deus os proteja. Quero falar de um assunto que me deixa muito feliz nessa segunda-feira. Quem me conhece sabe que durante muito tempo eu venho trabalhando nesse meu mandato atrás de recursos. Recursos federais para auxiliar o município. Inclusive, no mês de março, eu, juntamente com uma funcionária da Secretaria de Saúde, nós já estávamos com viagem marcada a Brasília, já tínhamos agenda em dois ministérios quando iniciou a pandemia e tivemos que cancelar nossa ida até lá. Mas, mesmo assim, graças ao mundo virtual, nós continuamos trabalhando. Tenho tido uma parceria que eu não posso deixar de falar aqui. Esse deputado não é do meu partido, mas ele é uma pessoa que tem ajudado e muito a nossa equipe do Hospital Vila Nova. Já vieram mais de 800 mil reais e hoje ele me informou, antes da sessão, que mais 200 mil reais já estão em análise no Ministério da Saúde para vir para Taquara. Verba destinada pelo deputado federal Nereu Crispim, do partido do PSL. Eu teria mais coisas a falar no dia de hoje, mas eu tenho que dar ênfase à ajuda importante do deputado federal Nereu Crispim, que mesmo sendo do, não sendo do meu partido, tem sido parceiro do município de Taquara. Isso mostra que a gente junto consegue conquistar as coisas, basta querer. É unidos, é na união. Não podemos, às vezes, esperar só pelos aqueles do nosso partido, mas todos aqueles que têm a boa vontade de fazer a diferença na vida das pessoas. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade e desejar a todos uma abençoada semana.